Alerge Serviço. Hoje o Informe Cultural abre com uma dica ótima para quem gosta de MPB de qualidade. O cantor e compositor Zé Cabaleiro se apresenta neste sábado, às 9 horas, no Vivo Rio. Ele vai participar do Banco do Brasil Covers, cantando músicas de Zé Ramalho. O endereço é Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Parque do Flamengo. O ingresso custa entre R$ 30 e R$ 140. Programa para toda a família. A exposição Cotidiano e Sonho está no Paço Imperial, no centro. São 140 peças, entre desenhos, pinturas e documentos de Vilma Martins. De terça a domingo, do meio-dia às 18h. A entrada é franca. Outra exposição que vale a pena visitar é a Clima Tempo no Oi Futuro do Flamengo. O carioca Vitor Silva produziu 60 imagens que revelam os efeitos das mudanças climáticas no Rio de Janeiro. De terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, na Rua 2 de Dezembro, 63, no Flamengo. A entrada é franca. Oscar Wilde está em cartaz no CCBB com um Gigante Egoísta. A peça é uma produção da artesanal Companhia de Teatro. O espetáculo acontece no sábado e no domingo às 5 horas da tarde, até o dia 29 de dezembro. O endereço é 1º de março, 66, no centro da capital. A entrada custa R$ 10. Comemorando 25 anos de carreira, Heloísa Perissé estreia monólogo no Teatro Vanucci. A peça acontece de quinta a sábado, às 9h30 da noite e no domingo às 8 da noite. E Foram Quase Felizes para Sempre está em cartaz até o dia 15 de dezembro. O endereço é Rua Marquês de São Vicente, 52, no Shopping da Gávea. A entrada de quinta e sexta-feira custa R$ 70,00. No fim de semana, R$ 80,00. Desfrute o Rio por inteiro. Se não tiver sol, vá curtir um programa cultural. Nada de ficar em casa. Até a semana que vem, reportagem Patrícia Poitevin.